A Bíblia para mim, episódio 1. Por que a palavra de Deus não é agradável? Quem procura conforto na Bíblia encontrará o que precisa, mas a Bíblia não massageia o ego de ninguém. No Antigo Testamento, Deus deu a lei ao povo de Israel, com muitos mandamentos que homem nenhum poderia cumprir. Mesmo assim, havia aqueles que se gloriavam de obedecer os mandamentos de Deus e que por isso se achavam melhores do que os outros. Você pode ler, por exemplo, sobre isso em Mateus 23, versículos 1 a 5. Já nós que vivemos no tempo da graça de Deus, tudo o que temos vem da cruz onde Cristo verteu o seu sangue. Não há nada para nos orgulharmos. Nós nem existíamos quando Jesus começou e completou a obra de levar pecadores a Deus. Então, nós só podemos aceitar e receber essa salvação como o dom gratuito que é, nada em nós. Paulo escreveu: "O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo." Gálatas 2:16. Portanto, mesmo que faça tudo o que Deus quer, isto é, ainda que obedeça a toda a lei de Deus, não é isso que faz o homem justo. Em Gálatas 2:21 diz: "Se a justiça provém da lei, isto é, de obedecer os mandamentos, segue-se que Cristo morreu em vão." Aqueles que rejeitam a Bíblia hoje são exatamente os mesmos que a rejeitaram nos séculos passados. São as pessoas que rejeitam o juízo de Deus sobre a humanidade perdida e a justiça que é somente pela fé em Jesus Cristo. São pessoas que querem fazer valer sua concepção estragada de verdade, de justiça e até de Deus. Para esses, a Bíblia, caso a utilizem, é só um pretexto para suas ideias próprias. A palavra de Deus não é agradável para o homem natural. O homem não regenerado procura algo que o eleve, algo que o faça se sentir melhor ou mais abençoado por Deus do que o seu próximo. Você entende agora por que notícia ruim vende? Ela te dá uma base de comparação pela qual, na maioria das vezes, aquele que assiste está acima. Mas a Bíblia não tem nada disso. Jamais exalta aquele que lê, muito menos em comparação com outras pessoas. Quem busca se sentir nela superior e forte só poderá achar esse foco se ignorar a mensagem bíblica de Gênesis a Apocalipse. Mas, ah, como a Bíblia conforta toda a alma aflita, ao revelar a mente e o coração de Deus ao pecador, que recebe de graça a salvação e todo o amor de Deus. Para esses que vêm a Deus como crianças, com todos os seus pecados, sem reservas e nada a esconder, Deus tem um tesouro magnífico que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem entrou na imaginação de homem algum, mas é revelado pelo Espírito Santo. Eu me despeço de você neste primeiro programa, em nome de Jesus.